Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua preferência. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Ah, hoje temos aqui o estúdio muito animado. Ficamos com a ótima sugestão musical do João Oliveira. Rebel Heart é o 13º álbum de estúdio da cantora americana Madonna. Foi lançado a 9 de março de 2015. No fim de 2014, quase 30 canções em forma demo foram disponibilizadas ilegalmente na internet, deixando Madonna enfurecida, chamando o vazamento de uma forma de terrorismo. Ela foi criticada pela comparação. Isto fez a equipa da cantora antecipar o lançamento do álbum e colocá-lo em pré-venda com 6 faixas terminadas. Contém a faixa Bitch I'm Madonna. You're gonna love this. You can't touch this. 'Cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. I just wanna have fun tonight. Oh, this shit to the Rihanna LaBashe night. I'm the winner. Beep, beep, bitch, move. For I bang, bang with that ooh. That's Mew Mew on my shoes. Ain't got a thing left for me to prove. It's that bottle service all night. It's that popping herb you just right. It's that go hard or go home zone. Bitch, I'm Madonna, these hoes know. We go hard or we go home. We gon' do this all night long. We get freaky if you want. Nah. We go hard or we go home. We gon' do this all night long. We get freaky if you want. Bitch, I'm Madonna. We do it like this. You're gonna love this. You can't touch this. 'Cause I'm a bad bitch. Who do you think? 'Cause you are? I'm a bad bitch. Who do you think? 'Cause you are? I'm a bad bitch. Who do you think? 'Cause you are? I'm a bad bitch. Who do you think you are? Bitch. Temos hoje uma convidada em estúdio para uma breve entrevista. Trata-se da Presidente da Associação de Pais dos Alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, a Sra. Dona Ana Álvaro. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Recentemente, a comunidade escolar teve eco de uma preocupação desta associação, a permanência de coberturas de fibrocimento na Escola 7. Urge, com certeza, retirar estas placas que contêm amianto, um perigo para a saúde pública. Fale-nos um pouco desta reivindicação, bem como das diligências que já foram tomadas. Esta reivindicação começou há uns anos atrás. Nessa altura foram retiradas metade das coberturas da escola sede, nos passadiços, continuando os pavilhões todos com coberturas de fibra ou cimento, e a outra metade dos passadiços ficou por retirar. Cada ano que passa estão mais degradadas, mais partidas, cheias de fissuras. Normalmente, quando se trata de amianto, em avaliação de amianto, há o grau 0, o grau 1, o grau 2 e o grau 3. O grau 1 não apresenta riscos para a saúde, o 2 está ali em intermédio. As placas da nossa escola estão no grau 3 ou superior a isso. Portanto, cheias de fissuras, partidas, e é um espaço que é frequentado diariamente por muitos alunos, professores, auxiliares e por muita gente. O que é que se passa? Nós há algum tempo começámos a escrever cartas à DGEST para nos informar, até no cumprimento da lei, quando é que retirariam as placas. A resposta da DGEST foi quando houvesse dotação orçamental, portanto, quem é responsável pelo espaço escolar é o Ministério da Educação. Quando nunca nos deram uma resposta, nós exigimos inclusivamente que nos dessem pelo menos uma resposta, uma previsão de quando iam retirar as placas, e a partir daí nunca mais nos deram qualquer tipo de resposta. Numa maneira de pressionar e informar também para os perigos que correm os alunos, os docentes e o pessoal que trabalha na escola, tivemos a ação de entregar máscaras, simbolizando nitidamente o perigo que é para a respiração, para os alunos, o amianto. Tivemos essa ação, foi a nível esteve coberta a nível dos órgãos de comunicação sociais, portanto, nacionais, e tinha muito a ver com a sensibilização e com a pressão também, para ver se o Ministério da Educação pode, pelo menos, adiantar uma data de quando é conveniente retirar as placas. Eu percebi-me no dia dessa manifestação, que de facto teve muito eco na comunicação social, local, regional e nacional, porque teve nas televisões, teve no Jornal Expresso, teve na TSF, de facto teve nos órgãos de comunicação mais importantes do país, e isso é importante. Obviamente nós sabemos que a comunicação social tem um poder que muitas vezes nós, pais, alunos e professores, não temos, para pressionar o Ministério da Educação. E com certeza repararam que o próprio Ministro da Educação foi interpelado acerca da situação, porque ele estava a visitar uma escola em Lisboa e ele foi confrontado com a situação. E a resposta dele foi um bocadinho vaga, como é sempre, não é? Ele não conhece, obviamente, a Oliveira do Hospital. Disse que tem conhecimento que há várias escolas com o problema. Não é só a nossa escola que tem ainda estas placas, que já deviam ter sido retiradas há muito tempo. Elas estão na escola há 38 anos, não é? Desde a sua... Porque na altura, quando se construíam as escolas, pensava-se que esses materiais eram inofensivos e usavam-se vulgarmente na construção civil. E também, é assim, usavam-se vulgarmente e quando, enquanto novos, digamos assim... Não oferecem grande perigo. Não é grande. O pior é quando começa a haver... Pois. E o ministro disse que, de facto, ia haver uma verba, não especificando, para tratar estas questões da retirada destas fibras das escolas. Não disse prazos, não sei se também pois, não tem nenhuma informação a esse nível. Eu ainda não tenho nenhum tipo de informação a este nível, mas como sabem, a Associação de Pais também está representada no Conselho Geral da escola, do agrupamento. O Conselho Geral é o órgão mais, digamos assim, mais importante da escola, e nós vamos, de qualquer maneira, tentar reunir com o Conselho Geral, para também o Conselho Geral pressionar o Sr. Ministro, o Ministério, para termos uma resposta concreta para quando é previsível a retirada das placas. Que não pode ser já. Esperamos que pelo menos nas férias da Páscoa, na interrupção letiva da Páscoa, porque tem que ser mesmo uma interrupção letiva, por força de lei, porque não se podem ser retiradas assim, se consigam retirar para não termos que fechar a escola nenhum dia, não é? Porque em dia, quando forem retiradas as placas, a escola não pode estar aberta e tem que ter uns dias para limpar o ar, portanto, sem ser... Pois, porque o manuseamento daquelas placas é extremamente perigoso. Obedece, nem qualquer empresa pode tirar, por isso é que são tão dispendiosas a retirada, nem qualquer pessoa pode retirar. E obedecem que depois, durante, antes, durante e após têm que ser feitas medidas ao ar, medições ao ar, e portanto precisa de um tempo sem pessoas lá dentro. Pois, se as férias da Páscoa não forem suficientes, esperemos que sejam, que são quase 15 dias, não será tanto, mas quer dizer, 100 pessoas na escola será talvez uma semana, sim, uma semana eu e penso pouco. Que conseguem... Pelo menos a parte das galerias, porque nós sabemos que aquela parte das galerias que pertencia antes à escola do segundo ciclo, ao Brás Garcia, porque as que foram removidas foi a parte da secundária, exato, já há uns anos, das galerias. Mas mantém-se não só nas galerias da parte da básica, que era o antigo agrupamento Brás Garcia, como se mantém as coberturas dos pavilhões. Exato, a cobertura dos pavilhões eu penso que não se consegue retirar nas férias da Páscoa, mas pois, penso que no verão é uma coisa... Portanto, a vossa reivindicação, que no fundo é nossa, é no sentido de retirada, sobretudo das galerias, daquela parte das galerias que estão muito danificadas. E essencialmente do pavilhão H também, onde frequentam as aulas do primeiro ciclo, quarto ano, aquele pavilhão... Mais baixinho. H, que não tem placa, porque todos os outros pavilhões... Pelo que sabemos, tem placa e o ambiente está por cima da placa, o risco é menor, mas de qualquer maneira deve ser retirado. Mas pelo menos estes dois espaços era com. Conveniente que fosse na Páscoa. Se vier a concretizar, sim, esperemos que não, que passem as férias da Páscoa e nada seja feito, ontem vimos que as diligências foram feitas na Associação de Pais e também com a Associação de Estudantes da Escola. Que bem se associou a esta contestação, quais são as medidas que estão a pensar tomar, se for necessário? Nós agora vamos aguardar e depois de aguardarmos este tempo que são 2 meses e meio até à Páscoa, aguardar algumas semanas até que haja uma resposta. É evidente que se houver uma resposta concreta o Ministério da Educação a comprometer-se, não tiramos na Páscoa, tiramos no verão tudo, do mal ou menos, pois, também não podemos fazer nada, se não continuar a pedir aos alunos e aos professores que vão alertando que não toquem nas placas, que não batam nas placas, porque isso também é preventivo e também ajuda. Claro, nós queremos é uma resposta. Quando tiram, em que data, não é? Porque realmente dizerem, quando houver dotação orçamental, não é coisa nenhuma, é para não retirarem nunca. Pois, se nunca houver, então nunca retiram, não é? Nunca retiram, é um bocado isso. Nós queremos mesmo é o compromisso da parte do Ministério para uma data. Sabemos que não pode ser em qualquer data, porque nem os pais estão interessados em fechar a escola, como é evidente. Claro. Não há ninguém mais interessado que decorra o ano letivo com normalidade. Não os pais, não é? Encarregados de educação. Eu penso que se eles nos derem uma resposta, a gente aguarda. Se não, temos mesmo que ir para medidas mais drásticas. Porque penso que ali está em risco a saúde pública mesmo. Claro, é a saúde dos que frequentam a escola, mas é a saúde de todos. De todos, é dos que lá vão, dos que frequentam, porque é um espaço que apesar de diariamente ter perto de 2.000 pessoas a frequentar aquele espaço, também pais vão à escola, outras pessoas vão à escola e qualquer um deles pode ser inalar as fibras de amianto. Pois. Uma vez, veio aqui com certeza sobretudo para falar desta questão, mas não a posso deixar ir embora sem a questionar acerca do papel importantíssimo que com certeza considera que os pais têm na vida escolar dos seus educandos, particularmente porque temos aqui uma colaboradora do Clube de Rádio, a Bárbara Coquim, que hoje nos traz precisamente esse tema, até que ponto os pais são importantes no acompanhamento dos filhos e como é a relação pais-filhos e particularmente o acompanhamento dos pais e dos encarregados de educação na vida escolar dos filhos, porque sobretudo nós que estamos aqui já muitos do secundário, temos a noção que muitas vezes os pais acompanham muito mais proximamente no primeiro ciclo, no segundo ciclo e no terceiro ciclo. Depois, no secundário, alguns pais consideram que, aliás, isso percebe-se nas reuniões de conselho de turma, em que nós vemos muitas vezes os diretores de turma dizerem que não receberam qualquer pai, que no início do ano, quando há aquela reunião de encarregados de educação, comparecem muito poucos pais, e isto verifica-se sobretudo no secundário. Convenhamos que estes meninos que temos entre nós, até aos 18 anos, são menores e, portanto, estão à responsabilidade dos seus encarregados de educação. Fala-nos um bocadinho do papel que os pais, porque estamos a falar com certeza para muitos pais e para muitos encarregados de educação, que importância é que eles dão ou que deverão dar à atenção à vida escolar dos filhos? Eu penso que a vida escolar dos filhos é um fator importante para qualquer um dos pais, para qualquer pai. É assim, toda a vida dos filhos é importante e quem é pai ou mãe sabe disso. Desde que nascem, até que crescem, até que casam, que têm filhos, para nós... Os filhos são para toda a vida, não é? É uma coisa que nós herdamos para toda a vida, é aquela coisa. Portanto, a vida escolar dos filhos é, se calhar, um dos fatores muito importantes. Porquê? Porque é o fator que pode determinar se eles na vida são bem-sucedidos, são felizes, se sentem bem. Mais importante do que terem boas notas, mais importante do que... é fazerem o que gostam, e só podem fazer o que gostam quando aprendem na escola. É o lugar fundamental. Se os pais não se esforçam para acompanhar essa parte muito importante e que consome 75% da vida ativa dos filhos, porque a outra parte, o a dormir, é que basicamente a escola ocupa os filhos a tempo inteiro. Nós pais ficamos com os filhos um bocadinho só do dia. O resto é a escola e depois ainda as tarefas da escola. É a dormir, não é? Portanto, basicamente é assim. Eu acho que pais que abdicam dessa função, é muito complicado, não conseguem acompanhar os filhos no futuro e não gozam em plenitude a vida deles. Parece-lhe que é importante que os pais vão à escola com frequência, estabeleçam contacto com os diretores de turma com frequência, saibam o que se passa efetivamente e não esperem só pelas classificações no final do período? Eu penso que é importante os pais irem à escola. É importante os pais não desautorizarem os professores, que há pais que fazem isso também, parece-me que é um erro grave. Todos os pais erram, todos os professores erram, todos os filhos erram. Mas incorrermos sempre na desculpabilização dos nossos filhos é uma coisa grave. Portanto, é importante ouvir os professores, ouvir os filhos, mas ouvir também os professores. Porque às vezes as versões são diferentes. Eu costumo dizer, aos meus filhos, tenho 4 filhos, assim, as recomendações de início do ano letivo é: não falam com ninguém na rua, quando eram mais pequenos, tenham cuidado a atravessar a estrada, mas assim, não quero que sejam mal educados para ninguém na escola, colegas, professores, auxiliares, seja quem for, não quero faltas de educação. E normalmente falo com o diretor de turma e digo: os meus filhos têm direito à opinião deles, portanto, desde que seja posta ao professor com correção, eles têm direito a ser ouvidos. Portanto, as pessoas devem falar e devem dizer o que pensam. O que pensam. E isso eu penso que é muito importante. Os professores têm que saber ouvir os alunos, mas os alunos têm que saber ouvir os professores. E os pais têm que saber ouvir os professores. Porque nós todos sabemos que os nossos filhos cada um de nós são os melhores, mas não... em contextos diferentes, agem de maneiras diferentes. E às vezes agem na escola, são completamente diferentes do que são em casa. Também é importante ouvir os professores. Eu penso, e acho que o acompanhamento da escola é fundamental. É fundamental para várias coisas. É fundamental para eles se sentirem acompanhados, porque eu já ouvi casos de colegas vossos de dizerem: eu prefiro levar notas na caderneta. Isto é grave. Notas na caderneta, porque quando chego a casa, o meu pai dá-me uma estalada, mas pelo menos... falou comigo. Mas pelo menos reagiu. Quer dizer, penso que é uma parte muito importante da vida dos jovens, muitas horas que lá passam, para os pais poderem estar aliados. Pois. E nós hoje falamos muito às vezes da irresponsabilidade que vemos nos jovens, sobretudo até em relação à escola e à atitude que têm perante a escola e perante a aprendizagem. Muitas vezes essa falta de responsabilidade acontece porque ela não é exigida de casa. Os primeiros educadores são os pais, todos sabemos, não é? Os primeiros e os fundamentais. A educação vem de casa, como bem diz. Portanto, quando os pais dizem aos filhos: tens que ser educado com toda a gente, para toda a gente ser educado com ele, isso é básico. Infelizmente, no cotidiano detectamos muitas situações que infelizmente não obedecem a esse princípio. Mas será muito importante que os pais sejam responsáveis e responsabilizem os filhos também pelas suas atitudes. Eu, em nome pessoal e só em meu nome mesmo, porque penso que se calhar é um bocado anticorrente. Esta ideia que os pais quiseram da escola a tempo inteiro, cada vez mais horas nas escolas, é prejudicial para os filhos, é prejudicial para os pais, porque acaba um bocado com a relação pai-filho e de família, e é prejudicial para a educação deles, porque é evidente que a escola serve para formar, para ensinar. A família serve para educar. Claro que toda a gente, isto não é... Deve haver colaboração, claro. Não são departamentos estanques. Todos colaboramos uns com os outros. Se a educação não vem de casa, se em casa não há tempo para educar, não podem pedir que seja a escola a fazê-lo. Eu isso acho que é crasso. E, portanto, podemos exigir à escola, sim, a melhor formação possível, ensinar o melhor possível e pronto. Isso eu acho que é um direito que os pais e os filhos têm, mas a educação, a responsabilidade em primeira mão é sempre da família. Dos pais. Olha, com certeza ao longo do ano vamos ter a oportunidade de trocar mais impressões, porque estes são temas que interessam a toda a gente, porque isto é transversal à sociedade, quase todas as famílias têm filhos, se não têm já filhos na escola vão ter brevemente netos, portanto isto é transversal à sociedade. Agradecemos muito a sua presença, será sempre bem-vindo ao nosso programa, para dar a conhecer até as ações que a associação tiver a desenvolver. Fazemos votos para que esta situação particular que hoje a trouxe cá, a remoção das placas de fibrocimento, seja brevemente resolvida para o bem de todos e particularmente de nós que somos alunos e professores na escola. Sim, muito obrigada. Obrigada a eu. FM Boa Nova. Passemos agora a uma notícia de âmbito internacional com a Inês Garcia, já recuperada da sua gripe. Verdade? É verdade. Ainda muito bem. Melhor. Boa tarde a todos. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaca a publicação online do Diário de Anne Frank. A obra Diário de Anne Frank foi publicada online por um deputado e um académico franceses, apesar do conflito que decorre com os detentores dos direitos sobre o livro já ser ou não do domínio público. Os responsáveis pela publicação online da obra defendem que o diário da jovem, que morreu no campo de concentração nazi em 1945 e que foi publicado pelo seu pai a título póstumo, é desde 1 de janeiro de domínio público, uma vez que passam 70 anos sobre a data da morte de Anne Frank. De acordo com uma lei europeia de 1933, os direitos sobre a publicação de um livro cessam no início da 7ª década após a morte do seu autor. No que diz respeito a este livro, o seu testemunho e aquilo que representa, estou convencido que não existe maior combate do que lutar pela sua liberdade. Não existe maior tributo do que partilhá-lo sem restrições. Escreveu um professor da Universidade de Nantes, em França, que publicou a obra na internet na sua versão original em holandês. Anne Frank, oriunda de uma família judaica alemã, que se viu forçada a abandonar a Alemanha, refugiando-se na Holanda quando Hitler subiu ao poder e deu início a uma política de perseguição e extermínio dos judeus, usou o seu diário para descrever o seu dia-a-dia num anexo dissimulado na sua casa de família em Amsterdão, no qual viveu escondida de junho de 1942 a agosto de 1944, até serem descobertos e levados para os campos de concentração. Descoberto pelo seu pai, o único sobrevivente da família, o diário foi publicado pela primeira vez em 1947, em holandês. O Fundo Anne Frank, com sede em Basileia, na Suíça, detém os direitos de publicação da obra e revelou que tinha sido enviada uma carta a ameaçar com ações legais caso o livro fosse publicado sem autorização. O Fundo defende que o livro é uma obra póstuma, pela qual tem todos os direitos até passarem 50 anos sobre a data da última publicação. Uma versão foi publicada em 1986 pelo Instituto Estadual Holandês para a Documentação de Guerra, o que estende os direitos até pelo menos 2037. O professor universitário tinha publicado em outubro no seu site duas versões francesas do livro de Anne Frank, para imediatamente as retirar quando a editora Livre de Poche enviou uma notificação a declarar que ainda vigoravam os direitos sobre as traduções. A deputada francesa Isabelle Attard, do Partido dos Verdes, também publicou online o diário na sua versão original em holandês, argumentando ser necessário lutar contra a privatização do conhecimento. Attard criticou a oposição do fundo que gera os direitos da publicação à entrada no domínio público da obra, de Anne Frank, classificando como uma questão de dinheiro, uma vez que se a obra fosse de acesso livre, a sua autora ganharia ainda maior reconhecimento. Pois, estamos aqui perante uma guerra, vocês sabem que desde que se vulgarizou a internet há vários livros que nós agora podemos aceder, já não precisamos de os comprar, porque eles estão disponíveis online, e agora temos aqui uma guerra jurídica entre se podia ou não podia o livro de Anne Frank, o diário de Anne Frank, estar disponível. A verdade é que alguém aí tem razão, isto vai dar a possibilidade a que as novas gerações mais facilmente acedam a esta obra, que é uma obra importantíssima de leitura e, sobretudo, importante para as novas gerações que virão depois de vós. Sim, que vocês todos aqui já conhecem o Diário de Anne Frank. Por falar em gente atenta, vamos passar à rubrica Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Desta vez traz-nos a temática Pais e Filhos, não é verdade? É verdade. Hoje, na rubrica Jovens Atentos, vamos falar no papel dos pais na vida dos seus filhos. A família é a base da sociedade. Nesse sentido, cabe aos pais um papel fundamental na educação dos filhos. Os pais são os primeiros educadores e, desde o início, estão incumbidos do sustento material e cultural das crianças. Este é um dever dos pais que, de modo algum, pode ser delegado a terceiros ou substituído. E é a partir dessa educação que se moldam os jovens, tornando-os cidadãos com cultura e respeito para com os outros. Mas, desde sempre, há conhecimento de situações onde há falta de educação e formação por parte dos pais. O abandono infantil sempre existiu ao longo da história, mas permanece no nosso cotidiano. Geralmente, o abandono ocorre por variados motivos, dentro deles a falta de condições financeiras. Quando menores, são geralmente acolhidos por instituições, mas quando maiores de idade, o abandono pode fazer com que acabem por morar nas ruas das cidades para conseguir dinheiro e tentar sobreviver, sendo assim expostos a frio, fome e até a violência física e sexual. Os jovens são considerados a salvação da humanidade, portanto espera-se que eles se tornem adultos dignos de caráter e respeitados. Mas eles, por conta do abandono, podem tornar-se pessoas sem princípios e valores invertidos. Quando uma criança é afastada da família, pode ter a sua saúde psicológica comprometida, apresentando problemas como, por exemplo, tornar-se uma pessoa revoltada com a sua vida e com a sociedade, o abandono dos estudos e entrando facilmente no mundo das drogas e da violência, ficando assim, de uma vez por todas, afastada do convívio social saudável. Por outro lado, temos a adoção das crianças abandonadas em instituições. Estas crianças, depois de serem tratadas em inúmeras burocracias, têm a possibilidade de ter um lar e uma família que lhes dê a respectiva educação e lhes instrua valores. A adoção é, de certo modo, um grande problema para os jovens. Muitos deles sofrem de perturbações causadas pela forma como os seus pais biológicos viveram, geralmente de condições precárias. Tudo isso reflete, entre muitas outras coisas, no insucesso escolar dos jovens. A relação pais e filhos é muito importante na vida escolar. Jovens que sofram de algum tipo de transtorno, e mesmo os que não sofrem, precisam de contar com o apoio dos pais na fase da adolescência. Na adolescência, há tendência para que os jovens se reservem e afastem dos pais. Por vezes é necessário que o progenitor tente abordar o seu filho de forma a se manter informado sobre a sua vida escolar e pessoal, o que geralmente não acontece. Os pais não conseguem manter a confiança necessária para que os seus filhos partilhem com eles aspectos importantes da sua adolescência. Nos últimos anos nota-se um grande afastamento entre as gerações. Mesmo dentro de casa não há diálogo nem contacto entre pais e filhos, o que degrada a relação familiar. Os pais têm o dever de estar informados sobre a vida escolar dos seus filhos, por isso alguns tentam a relação entre a escola e a família. É sabido que o desempenho escolar individual de cada aluno depende não apenas do seu rendimento na sala de aula, como também do apoio familiar que este aluno encontra em casa. O reforço dos laços entre a escola e a família é um bom começo para minimizar o insucesso escolar nos jovens de hoje em dia. Os pais interessados contactam a escola de forma a serem informados sobre a postura dos jovens no espaço escolar. Com isto, há a possibilidade de ajudar os adolescentes a ultrapassar certos traumas, a abandonar vícios e a serem mentalizados da importância dos estudos para um bom futuro. Muito bem. Abordaste aí vários temas extremamente pertinentes. Falando da questão da escola, eu gostava de saber a vossa opinião. Vocês têm a percepção que hoje, na sociedade em que vocês vivem, convivem com jovens, uns são mais novos, andam no terceiro ciclo, outros são mais velhos, andam no secundário, vocês têm a percepção que nós estamos perante uma sociedade que acompanha, de facto, muito os jovens, os filhos, ou, pelo contrário, estão com a percepção de que temos, se calhar, já um grande número de pais que faz aquilo que a Bárbara diz, sobretudo quando eles entram na adolescência, porque o adolescente, por norma, torna-se contestatário, afasta-se um pouco mais do pai, dos pais, adere mais ao grupo de amigos, nós sabemos que isso é típico da adolescência, e isso muitas vezes dificulta a comunicação entre pais e filhos. Parece-vos que isso sempre aconteceu, se calhar nos nossos tempos. Será que isso está a agravar, esse afastamento dos pais em relação aos filhos? Qual é a vossa opinião? Inês, tu que estás aí já tão pensativa e a abanar a cabeça, qual é a tua opinião? Eu por acaso consigo aperceber-me desta realidade. Existem realmente pais que se distanciam imenso da vida escolar dos filhos e até mesmo da vida escolar. Mas porquê? Será por falta de tempo? P- Possivelmente, eu acho que as pessoas estão tão embebidas no stress do dia a dia, expostas, exato, preocupadas com o trabalho, com tanto com os bens materiais. Exato, e como os filhos já estão, entre aspas, claro, criados e já estão na escola, exato, vêm, já estão entregues. Deixam de se preocupar, mas isto claro que não deve acontecer. E eu noto muito esse déficit de relação entre pai e filho em alguns colegas meus, onde se nota claramente que se houvesse ali um pouco mais de atenção por parte da família, um pouco mais de carinho até talvez, não teriam certos comportamentos inadequados. Pois, eu estou do outro lado. Sobretudo no contacto com jovens que se estão a conhecer um pouco mais, porque há outros que não dão, e no papel de diretora de turma tenho-me apercebido que, infelizmente, de facto, temos muitos casos desses, normalmente com consequências negativas, provavelmente também por parte dos pais, mas por parte dos jovens que se afastam, de facto, demasiado e ficam, às vezes, perdidos. Porque os adolescentes, às vezes, acham que já sabem tudo, não é? Que são muito contestatários, mas precisam de acompanhamento. Qual é a tua opinião, Bárbara? Na minha opinião, há realmente um grande afastamento entre a família e os alunos, o que degrada, sem dúvida alguma, a relação familiar e contribui muito para o insucesso escolar. Provavelmente tens toda a razão. Grande parte do insucesso escolar deriva desta falta de acompanhamento por parte dos pais. Eu já acompanhei alunos que o insucesso escolar para o aluno é tido como uma pedra de arremesso contra os pais. Portanto, quando os pais não correspondem às expectativas que os filhos têm, e não é só ao contrário, às vezes achamos que são os filhos que têm que responder às expectativas dos pais, mas também ao contrário. Muitas vezes os filhos também queriam ter pais diferentes, pais que os acompanhassem mais, pais que os conseguissem ouvir. E às vezes o tirar um mau resultado pode ser uma forma de agredir os familiares que não o acompanham tão bem. Inês, qual é a tua opinião? Partilhas desta opinião menos positiva das tuas colegas? Sim, partilho. E eu acho que as crianças hoje em dia, por verem que os pais se desinteressam pela sua vida escolar, acabam por querer também chamar a atenção. E têm comportamentos às vezes inadequados nas escolas, talvez até porque querem que os próprios pais vão à escola, saibam deles, percam um pouco de tempo neles, pensar na vida deles, porque a escola realmente é muito importante e ocupa muito tempo na nossa vida. Acho que, essencialmente, as gerações mais novas hoje em dia têm muito falta de princípios, de valores, essencialmente educação. Eu vejo muitos miúdos que têm comportamentos que eu reprovo totalmente e penso, no meu tempo era assim, acho que não. Portanto, acho que os pais também deviam, no final do dia, sentar-se com os filhos, perguntarem-lhe como é que o dia correu, tentarem, porque, obviamente, como é que um jovem adolescente nunca conta tudo, mas há alguma coisa a de contar e é já um passo grande. Pelo menos tentar já será importante, não deixar quebrar o diálogo, porque infelizmente nós verificamos que em alguns adolescentes o diálogo já foi completamente quebrado e não há ali nenhuma forma dos pais saberem o que se passa com os filhos, nem em termos de sentimentos, nem em termos de vida escolar. Rádio Boa Nova. Elizabeth Woolridge Grant, conhecida por Lana Del Rey, é uma cantora, compositora, atriz e modelo fotográfica. Honeymoon é o quarto álbum de estúdio da compositora e cantora americana. Foi lançada 18 de setembro de 2015. Contém o single Freak. FM. Boa Nova. Passamos agora à rubrica Consciência Ecológica, Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues, que desta vez nos traz uma constatação que já todos nós verificámos. É que este outono que nós acabámos de passar e o início do inverno foi um bocadinho anómalo. Ora, vejam o que ela tem para nos dizer. É verdade, já é inverno, mas alguém reparou? Bem longe da neve e do frio, este Natal foi primaveril, em Portugal e não só. Temperaturas a rondar os 15 graus, em alguns casos quase a roçar os 20 graus. De repente também se viram momentos de quase tempestade, mas frio. Esse nada por aí, além. E pelo mundo, o El Niño a deixar fortes estragos. É assim mesmo. Do 8 ao 80, as alterações climáticas estão a fazer o seu caminho. Portugal está a ficar igualmente marcado por estas pegadas. Estará a tornar-se num país tropical? Já não há sombra de dúvidas à escala global. 2015 foi o ano mais quente da história registada do planeta. 2014 também tinha sido. Este ano, os oceanos atingiram temperaturas recorde. No ano passado, Portugal atravessou a segunda pior seca em 70 anos. Pois reparam, nós temos falado aqui desta temática nos últimos tempos e a verdade é que as alterações climáticas, que o Francisco disse aqui que são cíclicas, mas a verdade é que o homem está a conseguir acelerá-las. Vamos continuar a estar atentos para chamar a atenção de todos que temos de ter consciência ecológica, não é assim, Bárbara? É exatamente. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos à rubrica Nós e os Animais com a Inês Brás, que desta vez nos traz uma boa notícia. Exatamente. Família alemã reencontrou o gato que estava desaparecido há 7 anos. Mico, o gato que foi presente de Natal dos Ang, que haviam perdido em 2008. Não se sabe a motivação do bicho. Se fosse em Portugal, talvez fossem as saudades natalícias filhós. Mas Mico, o gato, não fala. Apenas sabe que 7 anos depois de ter desaparecido, presenteou a sua antiga família, em Berlim, com o regresso a casa. Notícia no The Guardian. Bom, na verdade, Mico foi encontrado em Kreisberg, a poucos quilómetros de distância da sua antiga casa, e dali foi levado para um refúgio de animais, onde foi identificado graças ao seu chip. Foi o suficiente para que os responsáveis pelo abrigo pudessem dar o melhor presente de Natal que Helena Ang poderia desejar. A rapariga tinha 11 anos quando, em 2008, Mico lhe desapareceu. Na altura, procurou-o em vão, pela vizinhança em Charlottenburg. Neste sábado, a jovem fez a viagem com o pai e a irmã para recuperar o gato preto e branco, que, embora algo magro, está, segundo o veterinário da associação que o recolheu, de boa saúde. Fantástico. O aparecimento de um gato passado 7 anos, que mostra que o felino conseguiu chegar quase até perto da família novamente. Sabe-se lá o que é que lhe terá acontecido. Falaste aí da questão do chip. Vocês sabem que nós hoje podemos e devemos, em alguns animais até já é obrigatório, mas nós podemos e devemos pedir ao veterinário para nos colocar um chip no animal, porque nós temos visto até nas redes sociais muitas pessoas a comunicarem o desaparecimento do seu cão. Acontece até muito mais com os cães do que com os gatos, porque os gatos nós sabemos que são muito independentes, às vezes vão dar umas voltinhas e regressam. Este regressou passado 7 anos. Foi uma volta muito grande. Se calhar foi dar a volta ao continente inteiro, sabe-se lá, ao continente europeu. Passou aqui por Portugal e regressou à Alemanha. É importante, se tivermos um chip e perdermos o animal, ou ele próprio se perder, alguém que o encontre através do chip que tem a identificação do dono. Estão a ver? Ponham chips nos animais. Minha querida, o slogan. Senhor ouvinte, não maltratem e abandonem o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Não tínhamos dúvidas. Continua a ser o melhor amigo para este 2016. Rádio Boa Nova. E agora vamos ao cinema, Sr. Daniel. Hoje sugiro A Rapariga Dinamarquesa. Dinamarca, década de 1920. O casal Anner e Gerd Wiener são dois pintores reconhecidos. Gerd usa o marido como modelo. Ele acede ao pedido e naquele momento que ele está usando roupas de mulher, sente dentro de si algo que, com o passar do tempo, se transformará no mais intenso desejo da sua vida, ser mulher, até que ele decide arriscar numa cirurgia experimental na Alemanha para mudar de sexo, tornando-se na primeira pessoa a submeter-se a uma intervenção do género. Este filme dramático estreou no Festival Cinema de Veneza e conta com a assinatura de Tom Hooper. Pode ver este filme no cinema, nos cinemas da Dolce Vita em Coimbra. The first time we met, she propositioned me. She seemed so sure. I was sure. It was so shy and mysterious. Is there something you'd like to tell me? Is there something you'd like to know? I'm your wife. I know everything. Muito bem, temos aqui um drama para assistir, se gostarem do género, agora no início do ano de 2016. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Vamos a uma visita, Patrícia. Hoje proponho aos senhores ouvintes uma visita à aldeia histórica do Piódão, no vizinho concelho de Arganil, com as casas de xisto, de tonalidades castanhas, onde o sol projeta reflexos dourados, deixando uma marca de humanização na encosta. A igreja de branco distingue-se no meio do casario. Em redor, as montanhas enchem-se de verde até perder de vista. Segundo a lenda, foi aqui que se refugiou um dos algozes de Dona Inês de Castro, Diogo Lopes Pacheco, numa tentativa de fugir à ira do rei Dom Pedro. No núcleo museológico do Piódão, encontrará um espaço que retrata não só as formas de vida das gentes desta aldeia histórica, mas também a forma como são vistas por aqueles que tiveram o privilégio de a visitar. Visitado o Piódão, sugiro que suba ao Monte do Cucurinho, já no nosso concelho. Em plena Serra do Açor, a uma altitude máxima de 1.242 metros e faz parte da freguesia da Aldeia das Dez. O seu nome remonta, consoante as versões, à presença dos lusitanos e dos romanos. Este monte formou-se há aproximadamente 600 milhões de anos, juntamente com a Serra da Estrela. Geologicamente, é essencialmente de origem xistosa. É um local privilegiado e de rara beleza, que advém do vastíssimo horizonte que se estende da Serra ao Caramulo e do Monte Muro ao Açor. É provavelmente um dos locais de onde melhor e com mais encanto se pode assistir quer ao nascer, quer ao pôr do sol. No alto do monte está a capela Nossa Senhora das Necessidades, que faz parte integrante do Santuário de Nossa Senhora das Preces. Existem também neste monte vestígios de muros, que se pensa terem pertencido outrora a uma torre de vigia, a um castelejo ou uma atalaia. Visite este património cultural e ambiental e não vai se arrepender. Não vai se arrepender, de certeza absoluta, porque estamos a falar de Conselho de Arganil e Conselho de Oliveira do Hospital, mas ali muito próximos, num lugar que é magnífico. Pedro, estás tu a fazer comentários, porque é a freguesia da Aldeia das Dez, que é a mais bonita deste concelho e arredores. Passemos agora a uma sugestão de leitura, que desta vez é uma sugestão de leitura fabulosa. Certamente. Antoine de Saint-Exupéry publicou pela primeira vez O Príncipezinho em 1943, quando recuperava de ferimentos de guerra em Nova York, um ano antes do seu avião Lockheed P-38 ter sido dado como desaparecido sobre o mar Mediterrâneo durante uma missão de reconhecimento. Mais de meio século depois, a sua fábula sobre o amor e a solidão não perdeu nenhuma da sua força, muito pelo contrário. Este livro, que se transformou numa das obras mais amadas e admiradas do nosso tempo, é, na verdade, de alcance intemporal, podendo ser inspirador para leitores de todas as idades e de todas as culturas. O narrador da obra é um piloto com um avião avariado no deserto do Sahara, que tenta desesperadamente reparar os danos causados no seu aparelho. Um dia, os seus esforços são interrompidos devido à aparição de um pequeno príncipe que lhe pede que desenhe uma ovelha. Perante o domínio tão misterioso, o piloto não se atreveu a desobedecer e, por muito absurdo que pareça, a mais de 1000 milhas das próximas regiões habitadas e correndo perigo de vida, pegou num pedaço de papel e numa caneta e fez o que o príncipezinho tinha pedido. E assim tem início um diálogo que expande a imaginação do narrador para todo o género de infantis e surpreendentes direções. O autor do livro foi também o autor das ilustrações originais. O Príncipezinho é o livro em língua francesa que mais foi vendido no mundo, com cerca de 143 milhões de exemplares e entre 400 a 500 edições. Também se trata da terceira obra literária mais traduzida no mundo, tendo sido publicada em 220 idiomas e dialetos. E continua a ser uma sugestão ótima de leitura para gente mais nova e para gente mais velha, porque é um livro que convida à fantasia e à evasão. FM Boa Nova. Passemos agora à política, desta vez de uma figura de âmbito internacional, não é assim, Francisco Carvalho? É verdade. Na primeira missa do ano, o Papa lembrou os milhares de refugiados em fuga da guerra, da fome e da perseguição e aconselhou os católicos a ultrapassar a indiferença que bloqueia a solidariedade. O Papa Francisco usou a sua tradicional mensagem de Ano Novo para pedir aos católicos que combatam a torrente de miséria, injustiça e violência no mundo. e recusem a olhar com indiferença para aqueles que sofrem, em particular as hordas de homens e mulheres e crianças em fuga da guerra, da fome e da perseguição, dispostos a arriscar a vida simplesmente para encontrar um lar onde os seus direitos fundamentais possam ser respeitados. Perguntamos-nos por quanto tempo mais a maldade humana vai continuar a semear o ódio e a violência no nosso mundo e acolher tantas vítimas inocentes, disse o Papa, na sua primeira homilia de 2016. Precisamos nos deixar renascer e ultrapassar a indiferença que bloqueia a solidariedade, ou deixar para trás a falsa neutralidade que impede a partilha, observou. Sabemos que, com o ano novo, nem tudo vai mudar e muitos dos problemas de ontem vão continuar amanhã, afirmou o Papa, dizendo que está a formular um desejo firmado numa verdadeira esperança. O inimigo da paz não é apenas a guerra, mas também a indiferença, sublinhou o Papa. Por vezes, interrogamos como é que é possível que a injustiça humana persista e que a arrogância dos poderosos continue a humilhar os fracos, relegando-os para as margens mais sórdidas do nosso mundo. Sem citar nenhum país, conflito ou continente, Francisco evocou imagens dos refugiados e imigrantes em 2015. Mais de 1 milhão chegaram à Europa através do Mediterrâneo, sobretudo em fuga da guerra na Síria. Perante a torrente de miséria, injustiça e violência, peço-vos para construir um mundo mais justo e fraterno, para que cada pessoa e cada criatura possa viver em paz e harmonia da criação original de Deus, exortou o Papa. Pois o Papa bem exorta. Reparem que o Francisco escolheu isto no âmbito, este tema no âmbito político, porque o Papa, para além de ser o chefe máximo da Igreja Católica, é também o chefe de um Estado político, que é o Vaticano. E como todos nós sabemos, o Papa, independentemente de ser católico ou não, o Papa é uma figura de referência em termos mundiais e, portanto, as palavras que ele diz, normalmente nestas épocas, têm um grande eco na comunicação social e são passadas por todo o mundo, sobretudo todo o mundo cristão. E isto é um apelo que ele faz aos cristãos, como estão a ver, de solidariedade e, sobretudo, de que não sejam indiferentes. Nós reparámos, todos nós reparámos, que nestes primeiros dias de 2016 a tragédia no Mediterrâneo continua todos os dias a horrorizar-nos. Ontem vimos, ou há 2 dias atrás, vimos que a primeira notícia era o primeiro morto no Mediterrâneo em 2016 foi uma criança de 2 anos. Hoje já vimos mais uma vez uma notícia que 20 e tal, creio que 26 pessoas foram encontradas mortas no Mediterrâneo pelo naufrágio do pequeno barco onde viajavam. 3 eram crianças. Portanto, isto são notícias que são repetidas e se nós formos somar estes números, isto dá-nos um número incrivelmente alto e chocante que nos deve continuar a chocar. Gostaria de saber a vossa opinião sobre estas palavras do Papa, que obviamente só podem ser estas, sendo ele a figura que é, mas que eco é que vocês acham que as palavras deles têm em termos mundiais? Porque ele está a falar para os líderes políticos, mas está a falar também, sobretudo, para os cristãos. Porque nós estamos em países cristãos, sejam eles católicos ou não, aqui na Europa, e ao mesmo tempo há muita indiferença, há muitos ergueres de muros, há muito afastar para a extrema-direita e para a xenofobia e para o racismo, que falou aqui a Bárbara no último programa. Inês, achas que estas palavras do Papa vão ter eco em 2016? Conseguem mudar alguma coisa? Eu espero que tenham eco, mas duvido que vão mudar alguma coisa, porque não é com palavras que a situação irá mudar e duvido que estas palavras sejam postas em prática. Mas sabes que para os católicos convictos praticantes, o que diz o Senhor Papa é para cumprir e é sagrado. Portanto, sagrado. Há tantos católicos por essa Europa fora, sobretudo o que ele quer, ele está a fazer um apelo a toda a gente, mas particularmente àqueles que são católicos, porque segundo a doutrina católica nós devemos ajudar o próximo que está necessitado. Sim, ao nosso lado. Mas o que está escrito na doutrina não é mesmo aquilo que as pessoas cumprem. Infelizmente. E mesmo sendo católicos ou não, e mesmo sendo a palavra do Papa sagrado, é muito pouca gente que realmente cumpre aquilo que deve ser cumprido. Portanto, não tens assim muita esperança que a situação se altere na Europa nem em 2016? Não. Estava de ser surpresa nesse sentido. Menina Bárbara? Eu concordo com a Inês, também espero que as palavras do Papa tenham eco. O Papa é, digamos, o órgão supremo da Igreja Católica e todos os seus fiéis prestam bastante atenção ao que o Senhor Papa diz e por isso esperemos que, o ponham em prática. Muito dificilmente, tenha algum efeito na sociedade. Inês, estás mais otimista? Sim, eu acho que para mim pessoalmente, o Papa Francisco é o primeiro Papa que está a marcar a diferença. Porque acho que ele fala sobre todos aqueles assuntos que nos preocupam e que marcam o nosso mundo muito abertamente, mas não é só agora, é durante todo o ano, e eu acho que isso é importante, é de valorizar. Ele diz aqui no texto do Francisco que queria que o mundo tivesse mais paz, houvesse mais fraternidade, justiça. Eu também queria. Se é possível, não sei. Isso só depende de nós. Agora, eu acho que o discurso dele irá ser levado a sério pelos cristãos, por quem realmente acredita na fé cristã, mas muitos não vão ouvir. Francisco, que te parece? Não chega o Papa a dizer que é preciso sair da indiferença ou do ódio para sair da indiferença ou do ódio, porque isto transcende a religião, que é uma questão de não confiar nas pessoas que vêm destes países pelo simples facto de virem destes países e da reputação que os seus países vieram a adquirir e do que estas pessoas podem representar para a segurança das próprias famílias das pessoas que já vivem nos países. Eu ouvi recentemente que a União Europeia parece que está a pensar a seguinte estratégia. Muitos destes refugiados estão a acumular-se na Turquia, em campos de refugiados. Como sabem, a Turquia é ali o tampão da Europa, que ainda não pertence à União Europeia. Parece que está a ser cozinhado entre a União Europeia e a Turquia o seguinte. A União Europeia propõe à Turquia que vá absorvendo cada vez mais estas quantidades de refugiados que estão a chegar, refugiados e imigrantes, e que os mantenha por lá. E a União Europeia vai pagar à Turquia para que esses refugiados tenham condições mínimas, que se calhar já não são mínimas. Neste momento há milhares de pessoas pela Europa fora a passarem frio, a passarem fome, a viverem na lama, crianças de todas as idades. Portanto, nós nem imaginamos o que se está a passar pela essa Europa fora. E é na Europa, é na nossa Europa que se diz civilizada. Em troco, a Turquia, que há muito tempo quer entrar para a União Europeia, parece estar a negociar isso. Será-se que uma moeda de troca? Isto não me parece bem. Não sei se a vocês vos parece bem, a mim não me parece. Porque isto é uma forma dos países da União Europeia se estarem a descartar de um problema. Acham que já há refugiados a mais na parte ocidental da Europa, não querem cá mais. Eles vão ficar ali pela Turquia. A Turquia vai receber algumas benesses económicas em troco disso e depois vai receber também a entrada na União Europeia. Eu parece-me que esta União Europeia está a prazo, sinceramente. Vamos ver o que é que a história nos dá nos próximos anos e nas próximas décadas, mas eu penso que isto, a Europa vai de má estratégia em má estratégia. Penso eu. Francisco? Pois, infelizmente os valores sobre os quais a Europa se fundou já lá vão. Parece-me a mim que já não é isso que interessa, é mais sobreposto o interesse económico ao bem-estar das pessoas. E à solidariedade. Sim. E acerca disso, acerca da Turquia integrar a União Europeia, então eles ficam na Turquia como? A Turquia ao integrar a União Europeia também adere ao espaço Schengen. Quer dizer, isso depende da Turquia. E mas se aderir ao espaço Schengen, estas pessoas vão, como já tinham a ideia de ir para os países mais ao norte da Europa, e assim podem ir sem restrições. Mas sabes que até os processos normalmente de adesão à CEE demoram algum tempo. CEE, agora a União Europeia, demoram algum tempo. Portanto, sim, isto será uma forma de protelar durante algum tempo a questão dos refugiados, que todos nós sabemos que isto se vai avolumar, porque eles continuam a vir agora em pleno inverno, em que as águas do Mediterrâneo já estão geladas, já não estão quentes como no verão, e eles continuam a vir. Portanto, eles continuam a vir desesperados, a fugir à guerra e à fome. E portanto, este é um problema que a Europa, no seu todo, tem que resolver e que instituições europeias, em primeiro lugar, teriam que resolver. Pois eu também gostaria, como vocês, que as palavras do Papa Francisco tivessem eco. Temo é que não o tenham tanto quanto eu gostaria. FM Boa Nova. Pedro, vamos agora saber as notícias do Dakar. Está a correr bem? Começou um pouco mal, mas melhorou. Começou logo com um grande acidente, não foi assim? Sim. A edição deste ano do Dakar não começou da melhor forma. Desde o despiste da piloto chinesa Guo Meiling, no prólogo, que provocou 10 feridos. 5 deles estão em estado grave. A anulação da primeira etapa da prova e de várias modificações nas etapas devido às consequências do El Niño, fenómeno meteorológico que atingiu a América do Sul. Nas duas rodas, Paulo Gonçalves tem seguido na frente. Nos carros, é Loeb quem tem brilhado, com o seu Peugeot, mas os pilotos da Mini e da Toyota encontram-se bastante próximos. Nos caminhões, a Iveco e a MAN entraram melhor na prova, deixando a frota da Camaz em lugares mais baixos da classificação. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Everything Is Four é o quarto álbum de estúdio do cantor americano Jason Derulo. O álbum foi lançado em 2000. I Want You Want Me é o primeiro single do álbum. Espetacular. Iniciamos as notícias do Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital para lembrar todos os alunos candidatos ao Parlamento dos Jovens dos Ensinos Básico e Secundário que a campanha eleitoral decorrerá nos dias 11 e 12 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 14 de janeiro. Os temas para debate são, para o ensino básico, racismo, preconceito, discriminação, esperemos ter um debate muito vivo, e para o ensino secundário, um tema não menos interessante, Portugal, assimetrias, litoral interior, que soluções? É o que queremos ver ali da parte da nossa Inês Pereira. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência no dia 14 de janeiro, a próxima quinta-feira. No dia 22 de janeiro terão lugar as sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Estamos já a terminar. Participaram neste programa os alunos do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, Inês Garcia, Inês Brás, Inês Pereira, Bárbara Coquim, Daniel Pereira, Francisco Carvalho, Pedro Andrade, Francisca Rodrigues, João Oliveira e Patrícia Correia. Por hoje é tudo. Nesta Escola e o Meio, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.